DJ Magno Calado, produzindo e mixando o que você gosta de ouvir. Já cansei de chorar, de pedir pra voltar. Não me maltrate assim, que isso é ruim demais. A criança é você, que não quer aceitar que esse nosso amor não pode acabar. DJ Magno Calado, com o total apoio de Raelzinho Top. Já cansei de chorar, de pedir pra voltar. Não me maltrate assim, que isso é ruim demais. A criança é você, que não quer aceitar que esse nosso amor não pode acabar. Volte, meu amor. Quer lhe voltar.